em mim até ao fim. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Cansa de me amar, linda boca de beijar, morena bonita, que moça tão bonita, cor como ela é sua cor, tão cheio de amor. Ela tem beleza, da cabeça aos pés, linda como a natureza, grande como as marés. Baila que eu quero ver, teu corpo estremecer, baila, baila o flamenco, baila como o vento. Será que Deus me deu forte condão? Pois tu és a rainha do meu coração. Baila, baila, meu amor, quero sentir teu calor. Conheci há muito tempo, foi na praia junto ao mar, e a força do vento me trouxe o teu gostar. Que morena encantadora, me deu nova alegria, tão jovem, tão senhora, pois eu não diria. Baila que eu quero ver teu corpo estremecer. Baila, baila o flamenco, baila como o vento. Será que Deus me deu forte condão? Mas tu és rei no meu coração. Baila, baila, meu amor, quero sentir teu calor. Meu amor espanhol, não pares de bailar. Meu amor espanhol, não deixes de me amar. Teu corpo estremecer, baila, baila flamenco, baila como o vento. Baila que eu quero ver teu corpo estremecer, baila, baila flamenco, baila como o vento. Será que Deus me deu um forte condão? Mas tu és a rainha do meu coração. Baila, baila, meu amor, quero sentir teu calor. La la la la la la la la la la la la la la. O grande amor espanhol. La, la, la, la, la, la, la, la. Meu amor espanhol. Vou ver-te casar vestida de branco, e na igreja um banco quero reservar, para que tu vejas que sou convidado, e bem a teu lado te veja passar. E tu vais dar conta, cometeste um erro, lágrimas nos olhos te deixas levar, pelo braço do homem que te dá seu nome. O que me negaste te arrependerá. Vou ver-te casar vestida de branco. Vai doer-te tanto, te arrependerás. Vou ver-te casar vestida de branco. Não sabes quanto te arrependerás. Ao passar o tempo, quando regressares, quando pela noite sintas solidão, chorarás baixinho chorarás por dentro, guardando aparências, querendo ocultar. E será já tarde, não terás regresso, nesse mesmo dia tu me vais perder. Pelo braço do homem que te dá seu nome, o que me negaste e tu vais sofrer. Vou ver-te caçar, vestida de branco. Vai doer-te tanto, te arrependerás. Vou ver-te caçar, vestida de branco. E não sabes quanto te arrependerá. Vou ver-te caçar, vestida de branco. Vai doer-te tanto, te arrependerás. Vou ver-te caçar, vestida de branco. Sabes quanto te arrependerá. Vou ver te caçar. Canal 2, Antena 1. Thank you.

toda a gente dançava, menos a Rosinha, estava muito triste e desanimada. Perguntei-lhe então se ela gostaria de dançar comigo. Respondeu-me que sim, mas que era muito envergonhada. Encosta, encosta a tua cabecinha, encosta, encosta o teu peitinho ao meu, encosta, encosta a tua barriguinha, depois não digas que o malandro sou eu. Encosta, encosta a tua cabecinha, encosta, encosta o teu peitinho ao meu, encosta, encosta a tua barriguinha, depois não digas que o malandro sou eu. Enrolados, que nem reparamos que o pai estava a ver. Lá fomos dançando para trás da igreja sem ninguém saber. A Rosinha era linda e o meu coração quase que parava. E eu disse-lhe então com muita atenção, nunca mais a largava. Encosta, encosta a tua cabecinha, encosta, encosta o teu peitinho ao meu, encosta, encosta a tua barriguinha, depois não digas que o malandro sou eu. Encosta, encosta a tua cabecinha, encosta, encosta o teu peitinho ao meu, encosta, encosta a tua barriguinha, depois não digas que o malandro sou eu. Se tem rabo ou não tem, para mim é meio diferente. Olha, mestre, agora o marido sabe que é rabo. Não importa se tem rabo, seja cozido ou grelhado, interessa ser bacalhau. Seja cru só com alho, o que eu gosto é de pescado. Não me importa se tem rabo, não me importa se tem rabo, seja cozido ou grelhado, interessa é ser bacalhau. Seja cru só com alho, o que eu gosto é de pescado. Não me importa se tem rabo. Minha mulher está cheia de problemas quando ela cozinha um belo bacalhau. Ela não gosta que eu lhe como o rabo, porque tem espinhas e eu posso me engasgar. E ela diz: olha, tu não voltas mais a comer o bicho, porque se tem rabo ainda te vai doer. Ai, ai, ai. E uma espinha ainda te vai para a garganta. E eu logo respondi: não me importa se tem rabo, não me importa se tem rabo, seja cozido ou grelhado, interessa ser bacalhau. Seja cru só com alho, o que eu gosto é de pescado. Não me importa se tem rabo, não me importa se tem rabo, seja cozido ou grelhado, interessa é ser bacalhau. Seja cru só com alho, o que eu gosto é de pescado. Não me importa se tem rabo. Vamos